espera, não diga não. Pode o sol não voltar a brilhar, mas eu não vou deixar de te amar. Tudo em mim quer tudo em ti, nem o céu e nem o mar se comparam com nosso olhar. Mesmo com seus efeitos, sei que precisa de mim, como eu preciso de ti. Oh, oh. Isso é Bruno e Trio. Então, no sítio, o point certo para os seus finais de semana. Mesmo longe não deixo esperar, em cada segundo eu vou mostrar o quanto eu te quero, venero, não vou negar. A distância não será a razão, tá longe mas perto do coração. Por favor me entenda, me espera, não diga não. Meu DJ Banda 007. Hoje que está desimpedida, pensei em marcar querendo te rever, colocar nossa conversa em dia. Nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Hoje que está desimpedida, pensei em marcar querendo te rever, colocar nossa conversa em dia. Quem sabe uma cerveja num bar, um convite pra jantar, um clima certo tem que escolher. Depois vamos nos amar, juro não vou demorar pra confessar que ainda amo você. Quem sabe uma cerveja num bar, um convite pra jantar, um clima certo tem que escolher. Depois vamos nos amar, juro não vou demorar pra confessar que ainda amo você. Pra te reconquistar, junto com DJ Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Encontro marcado lá no sul, dança onde o lugar certo pra te reconquistar. Junto com DJ Mauri, DJ Alex e Pop, Angelo Mix também vai tocar. Malharia é JN, organização Janielson. Banda 007. Hoje que está desimpedida, pensei em marcar querendo te rever, colocar nossa conversa em dia. Nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Hoje que está desimpedida, pensei em marcar querendo te rever, colocar nossa conversa em dia. Nem mesmo tempo fez eu te esquecer. Quem sabe uma cerveja num bar, um convite pra jantar, Zico Mix. Esse DJ sabe o que o povo gosta. Ai, Zico Mix, vamos lá! As regras dessa relação, quem escolhe sou eu. Esse embate de desejos, você que perdeu. Não escolheu as armas certas e se deu mal. As regras dessa relação, quem escolhe sou eu. Esse embate de desejos, você que perdeu. Não escolheu as armas certas e se deu mal. Tem que tentar fugir de mim, mas o seu coração sempre te diz que não. Eu vou. Respostas pra essa dor, venha me salve, por favor. Te quero aqui, perto de mim. Vou me envolver, vou te amar. Não importa a hora e nem o lugar. Vou te seguir, quero estar com você. É hora do show. Segura essa emoção e vem, ouça seu coração. Como é esse juninho, nele se nandinho. Agora tô seu peito, grite bem alto. Solta a pila e vinha, solta a pila e vinha. Solta a pila e vinha, solta a pila e vinha. Solta a pila e vinha, solta a pila e vinha. Solta a pila e vinha, solta a pila e vinha. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Do meu coração, te quero aqui, perto de mim. Vou me envolver, vou te amar. Não importa a hora e nem o lugar. Vou te seguir, quero estar com você. É hora do show. Segura essa emoção e vem, ouça seu coração. Como é esse juninho, nele se nandinho. Agora tô seu peito, grite bem alto. Solta a pila e vinha, solta a pila e vinha. DJ Zico Mix está de volta. Banda 007. DJ Zico Mix. Bem que eu te falei, não largue tudo. Bem que eu te falei, não vá me trocar. Você era tudo, o meu mundo. Mas tudo mudou, eu quis tendências. Você está na sombra errado olhar. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, mais ter fim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. Arrebentando nas sequências. Banda 007. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Bali Surf, Galeria BR Mega, atrás do Shopping Castanheira. Banda 007. Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. E juro, não foi combinado, mas aconteceu. O amor proibido, o amor sem juízo, que dói no peito. Sabes que lutei, mas foi sempre vencida. Não tem mais jeito. Uou, uou, uou, uou. Parece Zico Mix. Em meus pensamentos, momentos que já terminou. Pensei que era amor, mas apenas a gente ficou. Nós dois olhando pro mar, com a brisa leve a acaricia. Momentos que eu vou eternizar, mas não está aqui. Paixão de verão. Fiquei

e sempre estou disposto a te satisfazer. Não posso viver somente de amor. E o que você quer mais? Quero segurança, um lar e proteção. Eu posso te dar. Você é um boêmio galanteador. Isso eu não posso negar. Nunca vou ser dona. Mais uma super mixagem DJ Zico Mix. Sua dor, não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva. O seu olhar sou eu quem cuida e te peço por favor. Não chore nunca mais, amor. Se amar e me amar, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, sua dor, não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva. O seu olhar sou eu quem cuida e te peço por favor. Não chore nunca mais, amor. Se amar e me amar, a sua insegurança não te leva a nada. Me amar, calma. Produções e mixagens DJ Zico Mix, Detona DJ, Banda 007. Tá difícil pra tentar me enganar. Acredito que só o tempo vai curar essa dor que eu tenho no coração. Tô sofrendo, magoado de paixão. Saiba que chorei por você em madrugadas frias, de tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria. Pensei até que você tivesse me esquecido. DJ Zico Mixi, vamos lá, meu DJ. Música. Banda 007. Tá difícil pra tentar me enganar. Acredito que só o tempo vai curar essa dor que eu tenho no coração. Tô sofrendo magoado de paixão. Saiba que chorei por você em madrugadas frias. De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria. Pensei até que você tivesse me esquecido. DJs e Comix de Augusto Correia pra todo Pará. Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira. Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu. Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso. Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir. Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo. Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo. Diga, simplesmente diga que esse amor é pra valer. Diga que sem mim você não presta. Espera que vem,

safadas. Não existe um verdadeiro amor. Dizer que não devo morder a maçã, pois sozinho eu vou ficar. Na hora do amor, teus lábios me chamam. Uma doce armadilha me leva pra cama. Mesmo sendo erro andar nessa estrada. Pois sozinho eu vou ficar. Na hora do amor, teus lábios me chamam. Uma doce armadilha me leva pra cama. Mesmo sendo erro andar nessa estrada. Que tem seu amor, oh baby. DJ Siqueira, meu príncipe amor. Te dou meu coração. Siqueira, nessa canção eu te peço. Sempre, sempre, sempre. Herói de fé, O DJ que arrebenta no norte do Brasil. Rádio Mega, a explosão do sucesso. DJ Foguinho Kids, o mais novo garoto das produções e mixagens de Santa Isabel. Você, amor. Minha menina, eu ainda te espero. Sofro de amor, entro em desespero. Sente do meu lado, longe do abraço. Quero seu amado. Nesse momento, estou na pior. Vivendo sozinho, me sentindo só. Eu fico triste nessa canção. Eu te peço. Volta, volta. Sempre, pra sempre, pra sempre.